sable, balançable. Onde estão os agios e os sims desta vida? Onde estão? Para que os querem, que lhes fazem afinal? Milhões de crianças desaparecidas que já não voltam mais. Leio outra vez o jornal e o meu peito chora. Volto a ligar a TV e é o mesmo, meu Deus. Todos os dias notícias que ninguém ignora. Mais um menino ou menina desapareceu. Fico a pensar nos meus filhos dormindo a meu lado e nesses pais que os perderam. Alguém os levou. Tento dormir, não consigo. Vivo em sobressalto. Uma pergunta me assalta e me mata de dor. Onde estão os anjinhos inocentes deste mundo? Onde estão, se nos ouvem, que nos digam, por favor? Onde estão? Daquela criança e o desespero maior do seu pai, sua mãe. Agarro as mãos dos meus filhos que em paz estão dormindo e rezo à Senhora para nunca ninguém nos levar. E quando imagino o desgosto que alguns estão sentindo, esta pergunta de novo me volta a matar. Onde estão os anjinhos inocentes deste mundo? Onde estão, se nos ouvem, que nos digam, por favor? Meu coração montou o palco para receber a minha diva. Amor em estreia, canta para mim sereia. Espalha por mim essa mística fragrância de uma estrela. Tu és mulher,

deixas enganar. Hey! São trocas-bodrocas, altas e junhocas que eles sabem inventar. São palavras loucas, faz orelhas mocas, não te deixas enganar. Hey! São trocas-bodrocas, altas e junhocas que eles sabem inventar. São palavras loucas, faz orelhas mocas, não te deixas enganar. Hey! São trocas-bodrocas, altas e junhocas que eles sabem inventar. São palavras loucas, faz orelhas mocas, famílias unidas para sempre, como Deus quis. Que o Manel, o António, a Maria e todos mais estejam em beleza. Tenham sempre em sua moradia pão sobre a mesa. Que no mini Algarve as lareiras tenham o seu calor. Em qualquer lugar que fale português, nunca falte a felicidade a todos vocês. Saber perdoar e qualquer família portuguesa saiba como amar. Que no Ribatejo e Extremadura não falta ninguém, toda a compreensão e ternura de quem se quer bem. Traz os montes, Açores e Madeira, que toda a família também esteja assim. Sempre unida para a vida inteira, no amor sem fim. Thank you. são 7 minutos das 7. O calor aperta e o mercúrio já sobe. Lisboa 30 graus, Porto 27, Faro 29. Enquanto a música toca e o país se move até cair no mar, com a antena despe e siga no ar. No topo da sequência aumentamos a potência com mais uma da nossa preferência. Raga, reggae, rocksteady, onda, reggae, tem ska. Com o som do Lola, com a bola e rola já. Rocka, rocka, rocka, rocksteady. Rocka, rocka, rocka, rocksteady. Eu sou nacional, despe e siga onda ska. Ska, ska, ska. Eu sou nacional, despe e siga onda ska. Ska, ska, ska. Com uma batida forte a subir até às 10. Vieram primos do norte, 100% em português. Ornatos a abrir, táxi a seguir. E os trabalhadores fecharam o comércio, também quiseram vir. céu, abraçar a escuridão e fiques num véu de saudade e falta de paixão. Centro, da tua ambição. Respira-me mais, materializa a inspiração. Constrói no momento simplificações, segredos que não vais poder guardar para ti. Sente o som que te dou neste tom. Rimas e melodias misturadas neste som. Traz um compasso e não o faço por fazer. Agora está na hora, vem demora de te fazer ver que música é assim, não há cá diferenças. Um tempo para curtir e as ideias são imensas. Espero que entendas o que estou a dizer. Se não, um, dois, três, é que é a tua vez. A voz do momento, oh yeah, momento relógio. Check it out. Sinto sua perfeição, sinto cada ritmo a expulsar. Yeah. A música nasce. Outra vez. Tempo, oh yeah. Tocava na voz. Check it out. A voz do momento. Thank you.